nem me conhece, nem sabe a minha história, nem sabe o que nós vivemos e quer dar palpite. Se liga, é o DJ Pablo MG. Tá top, tá forte, tá forte, tá top, é o DJ Pablo MG. Pode vir tentar a sorte. Tá top, tá forte, tá forte, tá top, é o DJ Pablo MG. Pode vir tentar a sorte. Pena de você. Sente a pressão, é o DJ Pablo MG. O moleque tem o dom.